Identificação, você está ligado com a ZYJ787, 730 kHz, Rádio Tubá, Tubarão, Santa Catarina, Brasil, emissora afiliada à Rádio Aparecida, Rede Católica de Rádio e Rádio Vaticano, a Rádio do Papa. Ouça Tubá no aplicativo Rádio e TV Tubá, em www.radiotubá.com.br. Super Tubá, sempre junto de você. A partir deste momento, a música italiana é destaque na Super Tubá. Começa agora, Italiani, Tutti Buona Gente. Apresentação, Pepe Mezzari. Italia, noi siamo partiti, siamo partiti con nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. Sarà la sta America, America, America, America, un bel mazzolino di fiori. Buongiorno, buongiorno, sono 8 ore e 1 minuto, 8 horas e 1 minuto, la temperatura 26 gradi, umidade relativa do ar 63%. E no ato stiamo qua ritornando un'altra volta a presentare il programma italiano di Tutti Buona Gente con la presentazione di Francisco Pepe Mezzari, na direzione generale Padre Raimundo Ghisoli. Buongiorno Padre Raimundo. Padre Raimundo già sta là in Itapira, Itapirubá, também con il suo descanso merecido. A Nilza, consita proprio un buongiorno a voi, buon descanso. E também nas gravações de Lucas Marques e na assistência técnica, o nosso bambino, o nosso Didio, o Luiz Carlos. Buongiorno, la mattina, n'altra volta, insieme qua con noi altri, para portare l'alegria delle belle canzoni italiane, e ciccole, ciaccole, ride un pochettino perché fa parte della vita. E adesso ormai è quasi di finire il nostro anno del 2019, né? Perché questo giorno è il 28 di dicembre del 2019, era ormai di finire un altro anno, e l'anno che viene 2020, né? Então, né, questo anno che gente sia più meglio di questo anno. E questo giorno qua, tra la nostra città, al sole ormai di scaldare, perché è tutto azzurro, la città già è azzurra. E agora esse céu brilhando aqui, porque ela seca, chole de merda forte, bisogna de piova, guarda, pregare, porque la piova la manca, romai. Le piante romai de murchar, de secare, bisogna rezar, porque viene piova com a nossa regione. Rádio Tubá, ZYJ 787, AM 730 kHz, Tubarão, Santa Catarina, emissora afiliada à Rádio Aparecida, Rede Católica de Rádio e Rádio Vaticano, a Rádio do Papa. Super Tubá, 72 anos, sempre junto de você. A informação em primeiro lugar. Notícias. Começa agora o programa Show do Rádio. Oferecimento, Altoff Supermercados, onde você encontra as melhores ofertas. Sicredi, investir com tranquilidade? Sim, Sicredi. Oral Unique, cada sorriso é único. Show do Rádio. Muito bom dia, são pontualmente 7 horas aqui na Cidade Azul. Eletromecânica Remy Rolamentos, as melhores marcas de rolamentos, mancais, buchas, retentores, filtros, correias industriais e automotivas, peças para tratores Valmetti, anéis, pinos elásticos, polias, cruzetas e luvas para cardan. Além da grande variedade, aceitamos encomenda para entrega em 24 horas. Remy Rolamentos, único endereço, Patrício Lima, 2080, em uma Itá de Cima, telefone 3626-5766. Leão Móveis e Estofados, promoção troca de mostruário, tudo com 30% de desconto à vista ou em até 12 vezes no cartão sem juros. Com entrega e montagem grátis e rápida. Promoção troca de mostruário Leão Móveis e Estofados no centro em Tubarão. Rádio Tubarão.